amor pro meu vaqueirão. Isso é pra quem tá sofrendo. A cidade sabe que eu estou sofrendo. O que estou vivendo é um filme sem fim. Meu labirinto, só sei o que sinto, mas eu não me sinto distante de ti. A sua má fama aumenta meu drama. Olho na cama, nem ligar pra mim. Meu pior castigo é me ter como amigo. Choro, sofro e digo, amo mesmo assim. Eita, sucesso, alô, meu vagrão. A angústia aperta, o desespero dói no peito com ódio e com a solidão. Pra desabafar, só mesa de bar. Deixe-me chamar de pé do balcão. Bando de mantelo, vem meus companheiros. Dada seus conselhos, não dou audição. Quando você passa aqui, me vê despaço. Mas a dor não passa no meu coração. Eita, vontade de cantar. Fosse a água, eu matava minha sede. Quero ser a rede pra te balançar. Ser a maquiagem pra tá no seu rosto. O aeroporto pra você pousar. Se antes que eu morra não te encontrar, vou reencarnar em um outro corpo. Sempre vou te amar, dando vivo morto. Mesmo sendo outro, vou lhe procurar. Sempre vou te amar, dando vivo morto. Eita, compadre Vicente. Alô, Gil Mourão. Que canção, viu? Desce o vaqueiro, chora. Matava minha sede. Quero ser a rede pra te balançar. Ser a maquiagem pra tá no seu rosto. O aeroporto pra você usar. Antes que eu morra não te encontrar, vou reencarnar em um outro corpo. Procurar, sempre vou te amar, dando vivo morto. Mesmo sendo outro, vou lhe procurar. Sempre vou te amar, dando vivo morto. Eita, canção, vem a matadeira, traga a cachaça.